Pra que tristeza, pra que chorar? A vida é festa pra se cantar. Eu tenho fama de ser boêmio, eu tenho alma de cantador. Mas o meu canto é só de alegria, por isso eu vim pra cantar o amor. Pra que tristeza, pra que chorar? A vida é festa pra se cantar. Quem hoje é dono de uma saudade, quem chora sempre por desamor, talvez encontre felicidade nesse conselho de um cantador. Vamos todos brindar, nossa festa já começou. Vamos todos cantar, esquecer o que já passou. Troque aqui por um sorriso cada lágrima que chorar. Quem comigo cantou, o meu canto vai se alegrar. Pra que tristeza, pra que chorar? A vida é festa pra se cantar. Vamos todos brindar, nossa festa já começou. Vamos todos cantar, esquecer o que já passou. Troque aqui por um sorriso cada lágrima que chorar. Quem comigo cantou, o meu canto vai se alegrar. Pra que tristeza, pra que chorar? A vida é festa pra se cantar. Vamos todos brindar, nossa festa já começou. Vamos todos cantar, esquecer o que já passou. Troque aqui por um sorriso cada lágrima que chorar. Quem comigo cantou, o meu canto vai se alegrar. Nossa festa já começou, vamos todos cantar, esquecer o que já passou. Troque aqui por um sorriso cada lágrima que chorar. Quem comigo cantou, o meu canto vai se alegrar. Vamos todos brindar, nossa festa já começou. Vamos todos cantar, esquecer o que já passou.